Brasil, com Luciano Pires. Café Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim e vou ser sempre assim. O programa de hoje vai tratar de um assunto delicado que incomoda muita gente, sabia? Vamos falar de gente que tem deficiências, gente que é diferente. E para começar, nada melhor do que Paulo Autran e Carlos Drummond de Andrade. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Olha, já vai começar o programa. Não quero ser um cocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não quero ser um cocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não quero ser um cocotó. Pintinho amarelinho junto com o glu-glu. Tereza Costa de Amaral, que dirige o IBDD, Instituto Brasileiro de Defesa dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência, escreveu um artigo chamado Sem Cerca de Arame Farpado no jornal O Globo, publicado em março de 1997. Eu dei uma atualizada nos números, ouça e reflita. Ao fundo, você ouvirá Serenata para Flauta e Piano, do compositor baiano Manuel Tranquilino Bastos. Não estamos em guerra e nem mesmo procuramos esconder com cerca de arame farpado. Mas o Brasil tem seu próprio campo de concentração. A ONU calcula que a população deficiente em países com as características socioeconômicas do Brasil é 10% da população. Assim, cerca de 18 milhões de brasileiros portam algum tipo de deficiência mental, física ou sensorial. Nem estatísticas oficiais nós temos. E se juntarmos a esse número os estudos que dizem que 12% da população vive com até meio salário mínimo, teremos em torno de 2 milhões e 200 mil deficientes sobrevivendo com essa renda familiar. O Brasil mantém cerca de 2 milhões e 200 mil brasileiros presos em suas deficiências, sem as mínimas condições de respeito ao ser humano. Cegos sem bengalas, amputados sem muletas, paraplégicos sem cadeiras de rodas, surdos sem comunicação, deficientes mentais isolados, todos vivendo no fundo do nosso quintal, naquele quartinho esquecido, como se o mundo já não vivesse as grandes perspectivas de integração do deficiente. Temos um grande campo de concentração escondido na inconsciência generalizada e não nos devemos contentar com uma lista de Schindler pessoal. É preciso ganhar a guerra. É preciso denunciar que o campo existe e que só poderemos viver uma democracia quando a guerra for vencida. Quando houver em nosso país consciência da existência de 18 milhões de brasileiros portadores de deficiência, com os mesmos direitos e deveres de todos nós. Café! Você sabia que o problema era tão grande, hein? Então, eu encontrei o portal do cidadão com deficiência lá de Portugal, o www.pcd.pt, onde o poeta português J. Carlos publicou seu Noite dos Vagalumes. Ao fundo você ouvirá Ismênia, de Chiquinha Gonzaga, com Antônio Adolfo ao piano. Escondo a minha face e também os meus segredos debaixo desta manta negra, lá no alto, estrelar, que me cobre e a quem confio os meus sonhos e os meus medos, e os desejos de quem desta cama não se consegue levantar. Vivo neste corpo, para mim agora estranho, sem o sentir, em que apenas os meus olhos nas coisas podem tocar. E penso, que mais sonhos posso ter? O que mais posso desejar e pedir? Senão, neste meu momento de desânimo, que um anjo me venha cá buscar. Dos meus olhos caem as lágrimas quentes da tristeza, elas correndo pelo meu corpo inerte para o conseguirem reanimar. Porque em mim, lá bem no fundo, há o desejo e até uma pequenina certeza de que a ciência desta cama irá um dia ajudar-me de novo a levantar. Hoje, olho através da vidraça porque está à minha frente e vejo as mil luzinhas dos amigos vagalumes a chamar-me, pedindo para este meu corpo deitado eu aqui deixar ficar. E meu pensamento solta-se, deixando este espaço terreno bem contente, porque nos meus sonhos eu posso, neste espaço sideral, deslocar-me, para com os meus amigos, entre as estrelas lá no céu, poder correr e saltar. Tanta gente se esqueceu que a verdade não mudou. Quando a paz foi ensinada, pouca gente escutou. Mas meu amigo, volte logo, venha ensinar meu povo que o amor é importante. Vem dizer tudo de novo. Outro dia um cabeludo falou que não importam os motivos da guerra, a paz ainda é mais importante. Essa frase vive nos cabelos encaracolados das cucas maravilhosas, mas se perdeu no labirinto dos pensamentos poluídos pela falta de amor. Muita gente não ouviu porque não quis ouvir. Eles estão surdos. Tanta gente se esqueceu que o amor só traz o bem, que a covardia é surda e só ouve o que convém. Mas meu amigo, volte logo, vem olhar pelo meu povo. O amor é importante, vem dizer tudo de novo. É, muita gente não ouviu porque não quis ouvir. Você tá ouvindo Todos Estão Surdos, de Roberto e Erasmo Carlos. Esse assunto é bravo, viu? E delicado. E eu vou continuar com um texto que recebi por e-mail de Ana Paula Crossara de Rezende, que é advogada, radialista e militante na luta pelos direitos dos portadores de deficiências. Ao fundo, vamos com Quebradinha, de Ernesto Nazaré, com Abel Ferreira, Arthur Moreira Lima e o conjunto Época de Ouro. A maioria das vezes, no imaginário coletivo, quando se fala em direitos humanos, associamos com cadeias lotadas, práticas cruéis e de tortura para presos. Mas existem várias pessoas que, apesar de serem gente da mesma espécie científica do Homo sapiens, parecem invisíveis. Falo das pessoas com deficiência, que em muitos casos não cometeram nenhum crime e que ainda pagam impostos, mas são excluídas da possibilidade de usufruir de direitos humanos básicos, simplesmente por conviverem diariamente com uma deficiência que receberam de presente da vida. A deficiência dessas pessoas é só mais uma característica dentre as várias que todo mundo possui, mas é tratada como se a pessoa fosse a deficiência, o que é um absurdo. Muitos dirão que não, que as pessoas com deficiência também são sujeitos de direitos, inclusive os humanos universais, e que a legislação brasileira e até a nossa Constituição não fala em diferentes níveis de cidadania. tudo muito lindo, até aparecer uma pessoa com deficiência no mundo real e que queira estudar na sua escola. Ler os livros que você publicou, trabalhar na sua empresa, divertir-se no seu estabelecimento de lazer e até mesmo frequentar a sua igreja, assistir a um casamento ou fazer uma visita à sua casa ou local de trabalho. O pânico aumenta se essa pessoa se recusar a ser carregada ou se simplesmente apontar que o problema é uma escada. É a falta de livro no formato acessível. A ausência de audiodescrição na propaganda linda que você colocou na televisão. Ou a falta de acessibilidade virtual no site da sua empresa. Bom, a sua casa estaria resguardada se não fosse aquela vontade incontrolável da sua visita, que, depois de alguns aperitivos, precisa, como toda pessoa, usar o banheiro. E agora, hein? Você não sabia que em uma porta de 60 centímetros não passa uma cadeira de rodas, né? Você não tem obrigação de saber que o livro impresso não atende todas as necessidades de todos os leitores e que isso pode ser considerado pelo Código do Consumidor um defeito. E você, que é o responsável pela igreja, esqueceu que a porta lateral, aquela onde tem a rampa exigida pela prefeitura, tinha que estar aberta, né? Será que pedir desculpas vai adiantar alguma coisa, hein? Ou só vai piorar a raiva pela exclusão explícita que a pessoa está sentindo? A escola não pode recusar a matrícula porque é crime, mas ela cria tanta confusão na hora em que é informada sobre a deficiência da criança, que muitos pais preferem não expor seus filhos a tamanha discriminação. É por isso que afirmamos que vivemos num apartheid silencioso contra as pessoas com deficiência. Ninguém diz que não se pode entrar na igreja, só que a porta, quando existe, está trancada e ninguém tem a chave. E ainda pior, ninguém pensa em como abrir a porta, mas em como se livrar daquela pessoa com deficiência ou em como evitar a presença dela para não mostrar a incoerência entre o discurso e a prática. Naquele momento, o problema é a presença da pessoa com deficiência. E no imaginário coletivo e na vida real, vamos criando mais e mais barreiras para separar essas pessoas do nosso convívio. Transporte acessível é só especial e separado, porque não podemos imaginar que uma pessoa queira sair de sua casa e viver. E por falar nisso, hein? Quando encontramos alguém com deficiência que está ali, no mesmo lugar que você, batalhando por sua independência, como a maior parte dos brasileiros e brasileiras, logo rotulamos, exemplo de vida. Não queremos saber de fato o que ela faz, mas para segregar, colocamos em outra categoria, a dos que devem ser admirados. Sabe, assim fica mais fácil deixá-los longe do nosso convívio. O pássaro é livre na prisão do ar. O espírito é livre na prisão do corpo. Mas livre, bem livre, é mesmo estar morto. Se foi um convite do acaso, um raio atingiu nosso coração. Sem rumo, sem meta, sem prazo, acidental choque de paixão. Quem sabe feliz coincidência, momento de histórias cruzadas, fenômeno além da ciência, resgate de vidas passadas. Não importa, o amor bateu em nossa porta, é melhor abrir, escancarar. Inventarem seu jeito de amar. Você está ouvindo Sérgio Sá, que transformou sua deficiência de visão em poesia, com a deliciosa Talismã. Antes dele, você ouviu Paulo Altran recitando Liberdade, de Carlos Drummond de Andrade. Quem sabe, feliz coincidência, momento de histórias cruzadas, fenômeno além da ciência, resgate de vidas passadas. Não importa, o amor bateu em nossa porta, é melhor abrir. Manuel Francisco Costa, portador de paralisia cerebral e que tem seu próprio site, escreve um depoimento de arrepiar, chamado Ser Diferente. Ao fundo, você ouvirá Porto, de Dori Caymmi, trilha da novela Gabriela, com uma interpretação deliciosa do MPB4. São quase 27 anos a ser diferente. Diferente no aspecto físico, diferente na mobilidade, diferente na expressão oral, diferente nos movimentos, diferente até na forma de viver, diferente em quase tudo. Milhões de pessoas confundem o verdadeiro significado da palavra diferente e não hesitam em ligá-la à palavra deficiente, mas geralmente não o fazem corretamente, como as pessoas deficientes merecem. Muitas vezes, na opinião do senso comum, deficiente é ser coitadinho, incapaz, inválido, aleijado, impotente, anjinho e tantas outras palavras que ferem e revoltam quem é tratado com tais adjetivos. Esses desistiram há muito da vida, talvez porque também concordam em parte com tais milhões e deixam-se estar na caminha a ver novelas e a comer o pãozinho que a pensão miserável dá para comprar e é mais fácil para todos. Quantas casas neste país alojam uma pessoa assim, hein? Muitas, seguramente. Felizmente, consegui fugir a essa condição. Como? Não sei. Talvez por culpa da minha mãe, que nunca me deixou ser diferente de uma forma negativa. Obrigava-me a ir à escola pública, a comer na cantina, a fazer os deveres, a estudar. Batia-me quando eu tirava nota baixa, tinha que ser o melhor em tudo, tinha que superar as minhas limitações, porra, mas que mãe chata! E assim foi até o colegial. Ela conseguiu que o filho fosse diferente pelo lado positivo, foi mérito dela, mas meu também. Infelizmente, não me obrigou a ir para a faculdade, um lugar utópico para alguém com uma incapacidade física muito elevada. Mas fui para um centro de reabilitação, onde aprendi a crescer como homem diferente, a superar algumas limitações, a fazer amigos e a ter uma profissão, o design gráfico. Foram um dos melhores anos da minha vida. Em abril de 2000, tudo acabou, eu tinha agora a chance, aos 23 anos, de ir para tal caminha ver novelas. Mas eu não fui. Continuei a procurar o caminho do meu sonho, que sempre foi ter um emprego e tornar-me financeiramente autônomo. Até que em março de 2001 apareceu uma oportunidade de estágio, que a minha mãe não permitiu que eu desperdiçasse. Hoje sou funcionário do tal lugar utópico, uma faculdade pública. Estou bem integrado, tenho meu próprio modo de vida, adoro as novas tecnologias e elas ajudam-me a viver o dia a dia com um pouco de felicidade. Sei que nunca vou alcançar coisas banais para muitos jovens, como conduzir um carro, ter uma namorada, sair à noite, mas eu consegui ganhar o desafio de uma vida, da minha vida, ter um emprego que, por sua vez, vai me permitindo realizar outros pequenos sonhos, como aquele que está iminente, a compra de uma nova casa. O meu aspecto físico, a minha cadeira de rodas elétrica, os inúmeros preconceitos da sociedade, as barreiras arquitetônicas deste país, entre outros aspectos, não se conseguem sobrepor à minha força de vontade, ao meu gosto pela vida, ao prazer de trabalhar, à euforia de ver o meu time campeão, ao meu orgulho, às minhas ambições, enfim, aos meus sonhos. Quando mudarem as mentalidades, eu serei mais feliz. PB4 cantando o clássico Sabiá de Chico Buarque e Tom Jobim de 1968, emocionando mais de 40 anos depois. Pois é, o que o deficiente quer é o direito à igualdade. Não o direito de ser igual, mas a possibilidade de, sendo diferente, ter acesso aos mesmos direitos. Ter respeitado a sua diversidade, o conteúdo da sua competência e não a medida da sua eficiência. Ter a marca do humano sobressaindo como possibilidade de sua diversidade. Tornar visíveis os cidadãos invisíveis. Dar a conhecer as terríveis situações de isolamento e solidão em que vivem milhares de crianças, jovens, homens e mulheres no nosso país. Para que cada um de nós exija o respeito pelos seus direitos humanos e ninguém possa um dia dizer: desculpe, eu não sabia. Assim, ao som de Batida Diferente, de Durval Ferreira e Maurício Einhorn, com a banda de Sérgio Mendes, que o Café Brasil, que falou de quem é diferente, vai embora. Com Lala Moreira na técnica, Cissa Camargo na produção e na direção e apresentação, eu, Luciano Pires. Estiveram conosco Tereza Costa do Amaral, o poeta português J. Carlos, Antônio Adolfo, Manuel Francisco Costa, Abel Ferreira, Arthur Moreira Lima e o Conjunto Época de Ouro, Paulo Altran com Carlos Drummond de Andrade, Eliane Elias, Sérgio Sá, MPB4, Sérgio Mendes e Roberto Carlos. Que turma, hein? Quer mais, hein? Acesse www.lucianopires.com.br. Tem muito mais coisa lá, sabe? Inclusive os links, se você quiser saber mais sobre a diversidade. E para terminar, uma frase daquelas do poeta francês François de La Rochefoucauld. A sorte serve-se, às vezes, dos nossos defeitos para nos elevar. Você ouviu Café Brasil, com Luciano Pires. Café Brasil.